Salve, torcida americana! Eu sou o Salviano e vai começar o América História. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. O ano americano começa com as eleições para a presidência. No ano anterior, havia acontecido uma pacificação das correntes que sempre se digladiaram na América. Então, em 22 de janeiro, os conselheiros elegem Alair Couto e Carmelino Pinto Coelho para presidente e vice do Conselho Deliberativo. E com um movimento encabeçado por Afonso Celso Raso, Antônio Boa Morte e Oswaldo Nobre, conseguem viabilizar uma chapa única para a presidência. José de Oliveira Vaz é eleito em 28 de janeiro por unanimidade. E no futebol, ainda estávamos terminando o campeonato de 1961. Seríamos vice-campeões naquele ano. Mais um vice-campeonato em um período de muitos quases. Só para ter uma ideia, de 58 até 65, em 8 campeonatos mineiros, fomos vice-campeões em 5 oportunidades. A mais traumática seria em 1964, mas essa pecha de time que na hora da decisão perde, marcaria profundamente o Coelhão. E para alguns, é o motivo do Cruzeiro ter tomado nosso lugar na disputa regional. Não vou comentar sobre esse final de campeonato de 61 hoje não, deixo para outro episódio. Mas só para não passar batido, em 11 de fevereiro tivemos um clássico contra o Atlético. E com 3 gols de Amauri Horta, batemos os rivais por 3-1 na Independência. E em 18 de março tivemos o clássico contra o Cruzeiro. Amauri Horta e Paulista viraram o jogo e vencemos por 2-1 na Alameda. Em 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou. Com isso, depois de muita turbulência e até uma mudança de forma de governo, assumiu o vice João Goulart. Em 1962, o governo de Jango anunciava o plano trienal para combater a inflação e promover o desenvolvimento econômico. Em fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, aprovava o embargo total contra Cuba. Era o auge da Guerra Fria. Naquela época, os amistosos eram eventos muito mais grandiosos do que atualmente. Hoje em dia, o calendário de jogos oficiais atravessa toda a temporada e é comum ouvirmos reclamações de técnicos e jogadores não terem tempo para treinar. Mas naquele momento, existia uma condição bem oposta. Os campeonatos não duravam toda a temporada, então os eventos amistosos eram esperadíssimos. Nesse primeiro semestre do ano, após terminar a temporada de 61 e antes de começar a de 62, o Coelhão fez alguns jogos inesquecíveis. Vou comentar sobre alguns deles. No dia 25 de abril, enfrentamos e vencemos o Atlético por 2-1 no Independência. Era um torneio triangular, basicamente três times se enfrentando. O América venceu um e empatou o outro. O primeiro, esse contra o Atlético, vencemos com gols do 90 e do Ari, dois atacantes lendários desse período. Outro que jogou esse jogo foi o Amarelinho e teve um lance extraordinário. Eu recebi uma bola na entrada da área, assim, do lado esquerdo, do Independência, no Independência, na parte fechada, na área da parte fechada do Independência, eu entrei, sobrou uma bola para mim, eu dei um bate pronto de esquerda, ela foi lá na gaveta e o Carivaldo foi lá e mandou para a corna, você acredita? Ele fez um defesaço, eu fui até lá cumprimentá-lo, porque era gol pronto, tá, lá na forquilha, e ele foi lá e deu um tapinha nela, ela saiu. Depois, no dia 29/4, empatamos em 3-3 contra o Cruzeiro em outra partida movimentadíssima. Abrimos o placar com a Mauri Horta, já aos 7 minutos, e eles empataram aos 17, com Dirceu. Aos 27, pênalti pra gente e Sérgio amplia. No segundo tempo, fizemos o terceiro, com Marco Antônio aos 7 minutos de novo. Mas aos 20, eles diminuem 3-2 e aos 36 conseguem um empate, 3-3. O Atlético havia vencido o jogo contra o Cruzeiro, mas perdeu da gente. Então, com esse empate nosso com o Cruzeiro, fomos os campeões desse pequeno torneio. Nesse período, o América contratou novamente o Omão. Dorival Knippel era um técnico linha dura, que já tinha sido campeão com o América em 1948. Não reconheceu de quem eu tô falando? É que o nome que ele era conhecido era outro. Eu tô falando do famoso Yustrick. Pra quem não conhece, Yustrick foi um jogador dos anos 30 e 40. Era goleiro e jogou no Flamengo e no Vasco do Rio. Mas ele foi mesmo famoso depois que se aposentou e virou técnico. Ficou famoso por sua exigência, suas idiosincrasias e por seu temperamento explosivo, tendo protagonizado diversas histórias que fazem parte do folclore do futebol brasileiro. E o Strick gostava de exibir sua valentia. Era chamado de Omão por causa de sua alardeada macheza e pelos seus quase 1,90m de altura e seu físico avantajado. Ou, segundo um cronista esportivo, paquidérmico. Envolvia-se em constantes atritos com os jogadores, colegas, dirigentes e com a imprensa. Teve passagens memoráveis por diversos clubes, mas no América voltava naquele 1962 para uma passagem rápida, mas muito tumultuada. Se você quiser conhecer algumas histórias desse lendário técnico, sugiro que vá lá no perfil do Amarelinho no YouTube. Ele já contou algumas histórias ótimas sobre o Omão. Eu vou colocar o link do YouTube do Amarelinho lá no Twitter. Me segue lá, @stsalviano. A sétima edição da Copa do Mundo aconteceu no Chile. A seleção, que já havia sido campeã na Suécia em 1958, contava com diversos craques. Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá, Pepe, Zito, Bellini, Garrincha e Pelé. Mas Pelé se contunde logo no primeiro jogo. E com isso, Garrincha se torna a peça de destaque naquele ano. Garrincha faz de tudo e os chilenos perguntam de que planeta ele veio. O Brasil é bicampeão após uma vitória categórica contra a Tchecoslováquia na final. 3-1. Éramos bicampeões do mundo. Enquanto a seleção ganhava seu bicampeonato mundial, o Coelhão seguia fazendo seus amistosos. Em junho, enfrentou duas vezes o Rabelo Futebol Clube, um time de Brasília que fazia uma excursão em Belo Horizonte. Ganhamos por 2-1 no primeiro jogo e 4-3 no segundo. Além desses jogos, o América também enfrentou o Atlético e Cruzeiro outras vezes, além do Vila Nova de Nova Lima e do Vila Nova de Goiás. Mas o jogo mais espetacular desse momento foi a partida contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha vários jogadores que haviam sido bicampeões mundiais no Chile. O evento foi tamanho que existia uma agenda oficial de recepção da delegação palmeirense com eventos na Prefeitura de Belo Horizonte e no Palácio da Liberdade, com o governador e tudo. Eu estava no banco de reserva nesse dia, nessa noite, que o jogo foi à noite. Eu vi lá Ademir da Guia, Valdemar Carabina, aquela turma, Dudu, Tupã. Então, eu lembro desse time do Palmeiras todo. Eu estava no banco de reserva, mas não entrei. O jogo foi realizado na noite de 17 de julho e seria uma inauguração dos refletores da Alameda. Vencemos por 4-3, com gols do Amaury Horta, Ari e Marco Antônio, que fez 2. Em outubro acontece um dos eventos que mais aterrorizou essa época. O mundo parou de respirar enquanto acontecia a crise dos mísseis de Cuba. Os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, na proximidade com a União Soviética. Em retaliação, a União Soviética instala mísseis em Cuba, e isso gera muito medo de uma possível guerra nuclear. No Brasil, João Goulart convoca um plebiscito que seria realizado no início do ano seguinte, sobre a manutenção do parlamentarismo ou o retorno ao presidencialismo. E as sandálias havaianas eram lançadas no Brasil. Esse patrimônio nacional nasceu inspirado no Zori, sandálias japonesas feitas de palha de arroz e madeira lascada. Então, íamos começar o Campeonato Mineiro de 62. O regulamento desse ano era simples: 12 equipes, pontos corridos, jogos de ida e volta. Mas se houver empate na pontuação final, não tem critério de desempate, como saldo ou vitória. Aí, faça uma melhor de 3 e quem vence leva o caneco. O América começa enfrentando Siderúrgica de Sabará na Alameda. Era 22 de julho, um domingo. Ari abre o placar aos 12 minutos. Festa americana. Na segunda etapa, Silvestre empata para o time azul e branco, mas Marco Antônio faz mais um e vencemos por 2-1. Em seguida, vamos a Pedro Leopoldo e voltamos com uma sonora goleada, América 4, Pedro Leopoldo 0. Terceira rodada, de novo em BH, agora para enfrentar o Renascença. É, o time da região nordeste da capital disputava o campeonato naquela época. Era um time formado pela diretoria da fábrica de tecidos que existia naquele bairro. Apesar de hoje em dia não disputar mais o futebol profissional, o Renascença já revelou grandes jogadores como Piazza e Procopio Cardoso. Enfim, nessa terceira rodada não saímos do 0-0. Quarta rodada, nossa primeira derrota. Fomos a Sete Lagoas enfrentar o Jacaré e voltamos com 2-1 nas costas. Quinta rodada, o clássico. América e Cruzeiro em Independência, 19 de agosto, um domingo. Eles abrem o placar aos 11 minutos, mas antes de acabar a primeira etapa a gente consegue empatar. Final 1-1. Sexta rodada, enfrentamos o Bela Vista, outro time de Sete Lagoas. O Bela Vista é um clube que revelou o Marcos Rocha, aquele que jogou no Coelhão e atualmente está no Palmeiras. Vencemos por 2-0. Sétima rodada, fomos ao Uberaba e perdemos de 1-0 para o Zebu. E na oitava, goleamos o Valério Doce, 4-0 em Belo Horizonte. Nona rodada, fomos ao Castor Cifuentes enfrentar nosso querido rival Vila Nova. Uma batalha esse jogo. Perdemos por 3-2. Décima rodada, um empate em 2-2 com o Guarani de Divinópolis e chegamos à última rodada do turno. América e Atlético no Independência, 30 de setembro, domingão, que é dia de clássico, novo empate, 1-1. Nosso gol sendo feito pelo Marco Antônio. Final do turno e a classificação está assim. O Vila Nova lidera a competição isolado com 15 pontos. Atlético, Cruzeiro e Democrata estão empatados com 13 pontos, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos porque a partida contra o Siderúrgica tinha sido adiada. Depois vem o América, Renascença e Pedro Leopoldo com 12 pontos. Esse time do Vila era muito bom. Quando terminou esse turno e antes de começar o retorno, o América participou de outro torneio amistoso triangular, só que dessa vez era América, Atlético e Vila Nova. Perdemos para o Vila por 2-1 dentro do Alameda, mas vencemos o Atlético também por 2-1. E como o Vila empatou com o Atlético, foi o campeão desse torneio. Mas como vocês verão a seguir, o fôlego do Vila não iria durar muito tempo. O Vila Nova tinha uma boa equipe, mas no final eles não suportaram, eles não tinham um elenco à altura para substituição, que jogador que era expulso, jogador que era machucado e tal. Então, vamos ao retorno. Começamos tentando tirar o atraso e vencemos as três primeiras rodadas. 2-0 no Uberaba, nossa revanche, porque perdemos no turno, né? 1-0 no Renascença e 4-0 no Pedro Leopoldo. Na quarta rodada, vamos a Sete Lagoas e só conseguimos um empate em 2-2 contra o Bela Vista. Para piorar, a quinta rodada é o clássico contra o Atlético. Vencemos eles no primeiro semestre, pelo campeonato do ano anterior. Vencemos eles no torneio amistoso triangular. Empatamos no primeiro turno, vencemos de novo no segundo triangular, mas nesse dia 11 de novembro, a fama de time que pipocava fazia eco no Independência. Perdemos por 1-0. Mas o campeonato continuava e o Coelhão se recuperou nas rodadas seguintes. De novo, mais três vitórias. 2-1 no Guarani de Divinópolis, 4-0 contra o Democrata, outra revanche do turno, né? E 3-1 no Siderúrgico. Nessa altura do campeonato, o América é o melhor time do retorno. Fizemos 13 pontos e Atlético e Cruzeiro fizeram 12. O Vila só fez 9. Então, a pontuação geral está assim. Cruzeiro lidera com 27 pontos. América e Atlético estão em segundo com 25 pontos. Vila Nova está em quarto com 24 pontos. O restante já está fora da briga, não atingiu nem 20 pontos ainda. E a nona rodada é o clássico contra o Cruzeiro. Dia 9 de dezembro de 1962. Obviamente um domingo, né? Jogo com a Independência cheio. É a nossa chance de encostar no Cruzeiro. O time deles está embalado. Aos 23 minutos já abre o placar. Mesmo com toda a pressão americana, o primeiro tempo termina com a vitória parcial deles. Então começa o segundo tempo e aos 18 minutos eles ampliam. 2-0. O América sente o golpe. Sente tanto que um minuto depois ainda toma o terceiro, 3-0, e ficamos empacados na reta final. Mas o jogo não acabou. Aos 27, Marco Antônio faz nosso gol de honra. E o Cruzeiro, achando que o jogo já está ganho, toma mais um minuto depois. Agora o Ari faz o segundo gol americano. Pressão total, jogo de ataque contra defesa, América pressionando, Cruzeiro fazendo catimba. Mas apesar da pressão, não conseguimos o empate. E com essa derrota, ficamos de fora da disputa. O Cruzeiro abre 4 pontos de diferença e faltam só 2 rodadas. Teríamos que vencer as duas e torcer para o Cruzeiro perder as duas para que a gente tivesse chance. A gente até consegue as 2 vitórias. 3-2 sobre o Valério e 1-0 em cima do Vila, que é outra revanche do turno. Mas não adianta mais. Tivemos um segundo turno muito bom. Foram 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Mas foram 2 derrotas doídas demais para os principais rivais. O campeonato acaba para a gente no dia 22 de dezembro. Ficamos em terceiro com 29 pontos. Atlético e Cruzeiro terminam empatados com 31 pontos e farão a disputa num melhor de 3 no ano seguinte. O salto final que tiramos é que, apesar de um esforço do time, não fomos bem. Talvez até mesmo por causa do Omão, que exigia demais, mas também criava muito tumulto dentro do vestiário. O ano de 62 no América foi muito tumultuado. Nós tivemos 3 ou 4 treinadores e o Yustrick, ele complicava muito a vida da gente. Jogar com o Yustrick era desgastante. Ele queria que a gente ficasse o dia inteiro no estádio, treinasse de manhã, de tarde, à noite, se fosse preciso. Ele falava comigo na segunda e terça-feira, no primeiro treino, ele falava comigo: você se prepara que você vai jogar domingo. Eu virava um leão de treino, chegava domingo, ele punha o Henrique, punha o Saci, punha o 90, e eu só entrava nas frias, nas geladas. E com relação ao campeonato, o América não foi bem, não. Exatamente por causa dessas mudanças, dessas turbulências que o Strick causava. Mas se 62 não foi bom, 63 estava chegando e o América teria oportunidade de jogar contra a seleção brasileira. É, mas isso é história para outro episódio. Cover there.